toda azulzinha. A nossa casinha. Vem pra cá. Vamos lá. Somos seus amigos. Diversão e montão pra você. Venha ver. É a Casa Azul, toda colorida. Ela é cheia de vida. Venha brincar. Se alegrar. Seja noite ou dia. Muita alegria pra você. Venha ver. É a Casa Azul. Venha, venha, venha para a Casa Azul. Venha, venha, venha para a Casa Azul. Porta aberta. Pode entrar. Porque o show está...